torre de Salvador, bom dia, azul 4007. Prossiga. Azul 4007, sente da Foxtrot, para cópia. Aguarde cópia, azul. Guarda, azul. Azul 4007, cópia. Pronto para cópia, azul 4007. Autorizado nível 300 para o Rio de Janeiro, Upper Whisky 50, decola da pista 28, curva esquerda, saída gole, eval, após eval direto Eudes, controle 119.8, transponda 5561. Afirmativo, autorizado 300, a pista é 28, após a decolagem curva esquerda, saída Gold, transição IVA, após Yield, controle 119.8, transponder 5561. Chama. chamo para pushback acionamento. Chamará para push acionamento azul 4007. Afirmativo, Gole, Eval, Eudes. Gole, Eval, Eudes, ok. Após Eval, está autorizado direto Eudes. Obrigado. Roberto aí? Que moleza, hein, rapaz? Touro Azul 4007, posição 8, pronto para pushback e acionamento. Livre push, chama táxi. Tá, livre push, chama táxi, Azul 4007. Salvador, bom dia, Webjet 6700. Consiga. Cente da Golf, gate 4, autorização de tráfego. Confirma o horário do Web, estou sem um plano. É o 00. Estilo.